É Dimas e seus teclados, botando pra quebrar. Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra, peguei a minha banda, fui pro cabaré tocar. Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra, peguei a minha banda, fui pro cabaré tocar. Toquei, toquei, eu toquei no cabaré. Toquei, toquei, eu toquei no cabaré. Toquei, toquei, eu toquei no cabaré. Mas tinha pouco homem, mas tinha muita mulher. Toquei, toquei, eu toquei no cabaré. Toquei, toquei, eu toquei no cabaré. Toquei, toquei, eu toquei no cabaré. Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher. Pra tocar no cabaré. Um dia desse meu telefone tocou, me convidando pra tocar no cabaré. Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra, peguei a minha banda, fui pro cabaré tocar. Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra, peguei a minha banda, fui pro cabaré tocar. Toquei, toquei, eu toquei no cabaré. Toquei, toquei, eu toquei no cabaré. Toquei, toquei, eu toquei no cabaré. Mas tinha pouco homem, mas tinha muita mulher. Toquei, toquei, eu toquei no cabaré. Toquei, toquei, eu toquei no cabaré. Toquei, toquei, eu toquei no cabaré. Mas tinha pouco homem, mas tinha muita mulher. Thank you.